à destra daquele que estava sentado sobre um grande trono, um enorme livro na mão, todo escrito. Estava selado com sete selos, todo estava fechado, mas um anjo bem forte, bem alto, bradava assim, bradava assim. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos? E João chorava, ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus sete selos. Em cima do céu, nem embaixo da terra, seja digno de abrir o livro e desatar seus sete selos. Vi ao lado daquele que estava sentado sobre um grande trono, anciões com ordens divinas dadas por Deus, e perguntavam digno de abrir o livro e desatar seus sete selos. Mas não havia ninguém presto pra fazer, não havia ninguém. E João chorava, ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus sete selos. Nem em cima do céu, nem embaixo da terra, um homem que seja digno de abrir o livro e desatar seus sete selos. Continuava em grande pranto, em grande desespero, vendo aquela visão, com grande tristeza ele ali estava. Pois ninguém fora digno de um livro pegar e desatar seus sete selos. Mas um dos anciões lhe disse assim: João, não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. A raiz de Davi, Deus de Israel, Santo dos Santos, Deus das nações, General dos generais, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A rosa de Saron, o sol da justiça, o lírio dos pais, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, é o justo juiz. O ontem, o hoje, o alfa, o ômega, o príncipe e o fim, Deus forte e verdadeiro, que foi, que é e que vive pra sempre, sempre será. O onisciente, o onipotente, o onipresente, o infalível, o imutável, Deus conosco, Emmanuel. A quem seja dada glória e honra, exaltações, louvor e majestade, aleluia e poder, adoração pra todos sempre, amém. Mas a quem seja dada glória e honra, exaltações, louvor e majestade, aleluia e poder, adoração pra todos sempre, amém.